Luana vai comer os seus cereais favoritos. A Ana encontrou um brinde no meio dos cereais. E a Ana adora a sua tatuagem de macaco. E o Robbie Ray está para aqui a lavar a loiça sem saber por que razão é que estamos a dizer o que fazemos em voz alta. Estou a flutar os meus fãs. Eles gostam de saber o que é que eu faço. E as pessoas querem saber este tipo de coisas? Claro. Enfim, pessoalmente, acho que é ridículo, mas... A Reese Witherspoon comprou areia para o gato. Cá para mim flutar é para flautistas. Ei, escreve o que eu te disse. Desta vez o teu pai disse uma com piada. Boa, pai. Vou escrevê-la agora. Lily flutou... G-R-R-R. Esta não percebi. Aí tens a resposta, não? Oh, H. Oh, H, viste? Esta teve piada. Porquê é que não escreves isto aí? Dele, o que é que foi? Uma das coisas mais egoístas, egocentristas... Oh, não, é o Oliver, não é? O que é que ele fez agora? Eu não posso acreditar! Como é que ela pode fazer-me isto? Ela? O quê? O Oliver apaixonou-se por outra? Estou a falar da minha mãe! O Oliver apaixonou-se pela tua mãe? Hã? Isso é terrível! Bastou-me um encontro com essa mulher para perceber o seu feitiozinho. Sobre o quê? Oh, e a propósito, ela disse a mesma coisa sobre si, senhor. Fecha teto de abrir, o meu cabelo está a ficar todo despenteado. Eu gosto de estar bonito para as senhoras. Então, o que é que ela fez? A minha mãe é a pessoa mais egoísta que há no mundo inteiro. Eu também acho, toca aí. Pai. Ok. Isso foi há mais de um ano, esquece, está bem? Então, o que é que se passa? Ela arranjou um emprego. Ok. E dão-lhe uma data de regalias e oportunidades maravilhosas de progredir na carreira. E qual é o problema? É em Atlanta. Vais mudar-te? L-O-N-A. Eu sei. Isso significa TTPS. É tchau, tchau para sempre. Ah. Espera lá, então e o teu pai? Ele vive a uma hora daqui. Não podes ficar com ele? Oh, pai, não. Ela tinha de ir para uma escola diferente. Olha, eu sei que estás a tentar ajudar, mas a melhor ajuda que nos podias dar era fazer umas stands e trazer umas bebidas. Certo. Ei, toca aí. Toca aí. O que é? Gosto de fazer isto. Espera, sabes? O teu pai até tem razão. Ao menos assim, eu podia continuar com o Oliver e... estar contigo de vez em quando. Ai, isto não pode acabar assim. O que é que não pode acabar? Ainda não lhe disseste nada? Dizer-me o quê? Não sei o que é de dizer-lhe. Oh, não. Vais deixar de namorar comigo? Oliver! Ah, é o costume. O velho não és tu, sou eu. Vamos ser sempre amigos, aposto. Oliver! Oh, é o Gabe Lamotti, não é? Eu sabia. Sabes que mais estás a fazer o maior disparate da tua vida. Enfim, eu sei que ele tem um corpo atlético, mas... com este meu novo corte, tenho o cabelo mais bonito de Malibu. Está bem, segundo melhor. Oliver! Eu amo-te, Lily. Por favor, não acabes tudo comigo. Oliver, eu não vou acabar contigo. O quê? A minha mãe arranjou um emprego em Atlanta e a única maneira de eu continuar ao pé de vocês é ir viver com o meu pai. Ah, mas isso fica a uma hora daqui, Lily, assim nunca pode estar contigo. Sei. Oh, por favor, não vás. Esperem, já sei. Desde que os pais da Lily concordem, já tenho a solução perfeita. Isso é genial. Uou, uou, uou, uou, uou. Sim, mas eu sou muito novo para casar. Sabem, eu tenho a vida inteira à minha frente. Está calor aqui, não consigo respirar. Eu estava a pensar que a Lily podia vir morar comigo. Oh, claro, eu percebi logo. Eu só estava a brincar contigo, Lily Pop. Que tal comprar-te um ramo de flores? Sim, vais precisar mais do que flores para vinho. Sim, amor. A sério? Tu queres que eu venha morar contigo? Estás a brincar? É óbvio. Queremos todos, não é, pai? Nem se pergunta. Tu és da família. Claro. Vês? Estamos todos muito felizes. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Bom, todos contam. Mas o que é que te passou pela cabeça? Se tu a deixares viver aqui, vão ser duas em vez de uma. Duas, dois, de... Jackson, tem calma. Calma? Calma? Tens mesmo a certeza? Olha, o sofá já foi usurpado. Rápido, monta uma barricada na cozinha. Eu vou bloquear as escadas. Se não as deixarmos comer nem dormir, podemos sair vitoriosos. Não, filho, não. Nós não vamos voltar as costas à Lily. E se os pais dela disserem que ela pode ficar, está decidida, ela fica. Fiz. Está bem. Mas deixa-me avisar-te, Lily. Eu cheguei primeiro e não vou mudar. O meu comportamento não vou mudar nem uma vírgula. Se tu queres ser tratada como família, então bem-vinda à família. Muitos parabéns. És uma Stuart. Yeah, yeah. Então, Rico, arranja-me uma água, por favor. Deixe-me adivinhar. Matou o cavalo de um vampiro com isto e depois roubou-lhe os sapatos. Isto são as ferramentas usadas no desporto mais competitivo na história da humanidade. O lançamento de ferraduras. Se lançar ferraduras é um desporto, a luta de almofadas devia ser uma modalidade olímpica. Oh, sério? Tu achas que isto é fácil? Parece que o meu humor foi demasiado subtil. Acho sim. Então vamos ver se tu consegues. Está bem. Só tem a ver com as bases da física. Distância, velocidade, ângulo, fator de gravidade e... Observe. Ei, quem atirou isto? É o Sr. Stuart. Veja, é a sua ferradura. Ah, por acaso o senhor não é fã da Ana Montana, pois não? Sim, por acaso sou. Ah, ótimo. Eu posso arranjar-lhe alguns bilhetes. Olá. Oh, macacos, meu amor, de onde é que estás a fazer? Bom, as coisas vão começar a ficar um bocado apertadas com quatro pessoas a viver aqui, por isso... Mas vale habituar-te. Tenho novidades para ti, filho. Isso não vai resultar. Eu já falei com a mãe da Lily e... está resolvido. Ela fica... Oh, sim, sim, eu sei. E não há problema nenhum, porque... eu não tenho problemas com espaços privados. Mas então e tu, companheiro? Será que vais aguentar, amigo? Sim, por mim tudo bem. Parece que a vinda da Lily já começou a aproximar-nos. Assim tão perto? É suficiente? Olá, acabei de levar a minha mãe ao aeroporto. Oh, o bebezinho fez um doitó e precisa de um miminho. Tu ouviste aquilo? Vês, ela começou comigo, mas assim que se sentir mais confortável, vai virar-se para ti, a sério. E sabes quem é que vai ouvir os teus gritos de pânico? Ninguém, podes ter a certeza. Estão por todo lado, são como... gafanhotos com lip gloss. Uau. O Jackson está mesmo infeliz com a tua vinda. Bónus! Tu já pensaste? Nós vamos ser colegas de quarto. Eu sei, eu tenho uma surpresa para ti. Vamos. Colegas de quarto. Colegas de quarto. Colegas de quarto. Vai-te habituando, companheiro. Porque esta banda sonora é o que vamos ouvir para o resto da nossa vida miserável. Colegas de quarto, colegas de quarto. Esvazia duas gavetas para ti. És um amor, mas eu... vou precisar de um espacinho mais. Afinal, o que é que a palavra espacinho quer dizer no teu mundo? Bem, eu só trouxe aquilo que era absolutamente indispensável. Ah, onde é que eu ponho isto? Oh, eu acho que o Olipop ia ficar bem na sala. Onde é que eu ponho isto? Aqui? Boa escolha. Este vai ser tão divertido. Ei, ei, olha, até o Sr. Guincho está contente. Como é que tu sabes? Então, não estás a ouvi-lo? Lily, no meu quarto, onde tu vives agora, os hamsters não falam. Ei, não fales comigo, fala com o Sr. Lily. Ok. Ir surfar, se é isso que tu queres, sim. Sim, sim, qualquer hora está bem para mim. O quê? Tão cedo? Oh, sim, sim, é melhor. Sim, sim, vamos surfar e depois tomamos o pequeno almoço. Não, não faz mal, para mim qualquer coisa serve. O quê? Panquecas? Tenho de desligar, adeus. Cima, para baixo, de lado. Escolhe uma! Está bem! Podes parar, por favor. Podes parar, por favor. Podes parar, por favor. Obrigada. Metes isso tudo! Aí tens a resposta. Então, um traidor do género masculino? O que é o pequeno almoço? É omeleta de miolos? Não estás a ver que a tua irmã está a dormir? Oh, desculpa, eu só... Oh, oh, estou a perder o equilíbrio! Oh, desculpa, eu acordei-te, foi! És um idiota! Ah, pois! O que aconteceu? Sim, pode contar. Nada demais. Nós divertimos-nos tanto a partilhar o nosso lindo quarto que eu resolvi dar um saltinho cá abaixo para descansar, para mais diversão, enquanto a vida com a Lily continua. Que história tão comovente. Só é pena é ser um pacote de mentiras. Rápido, diz-me a verdade. O que é que aconteceu? Roupas por todo o lado, com o Olipop ao telefone, horas a fios e o raio daquele hamster sempre a guinchar, a beber, a despejar, a guinchar, a beber, a despejar. Ah... E foi por isso que eu passei uma noite tão agradável. Boa tentativa. Mas eu sou perito na antiga arte da leitura labial. Agora só preciso decifrar o que é trinchar, moer e despachar. Ah. Bom dia, nova família. Bom dia. Nem mesmo isto vai beliscar o meu humor. Eu dormi tão bem. Yay! Bom, vou dar um pulinho à praia com o meu namorado, que fica mesmo à porta da minha nova casa. Adoro isto. Ok, então a gente vê-se pelas redondezas. Vejam só, uma noite e já estou à vontade. Yeah, isso é uma boa ideia, diverte. Pai, vai buscar as malas, vamos mudar-nos. Vá lá, não estavas à espera que corresse tudo bem logo no primeiro dia. Ainda só passou uma noite. E olha para mim, como é que eu vou fazer aquela sessão de autógrafos com um jeito no pescoço? Pai, ouve. Se eu soubesse que a vida com a Lily me ia fazer sentir tão mal, não a tinha convidado para ficar cá. Mas o mal já está feito. Olha, olha, olha! Não acredito no que vejo. Obrigadinho. O meu papagaio novo! Oh, cresce, aparece, miúda. A vida está cheia de ilusões. Quer-me parecer que alguém foi mordido pelo bichinho da ferradura. Eu não entendo. Eu dominei o xadrez numa semana. Eu aprendi violino numa única tarde, mas este jogo de cowboy completamente chafrado deu cabo de mim. Precisas de ajuda, Rico? Sim, por favor. Deixa-me dizer-te uma coisa. A tua abordagem a isto não foi a melhor. O jogo da ferradura tem muito pouco a ver com cálculos. O que importa é descobrires aquele lugar que existe dentro de ti. Aquele que te põe em sintonia com o mundo. Para o Robbie Ray, é um cantinho no bom velho Tennessee. Com o meu cão Jack ali deitado a trincar as pulgas na barriga. Os cavalos a correr na pradaria. Pois é. Bingo! É só isso? Só tenho de descobrir o meu lugar especial? Só precisas de ter um. Ah. Sim! Quem não gosta? E também requer anos e anos de prática. Tau! Ah, eu nunca me senti tão cansada. Miley, eu ouvi o que tu disseste, por isso parabéns. Não te preocupes comigo. E... vá lá. Um pouco de privacidade para a princesa do castelo. Agora vês-me e agora... já... ainda me vês. Foi por isto que eu fui correr do clube de magia. Deixa lá, pai. Eu vou gostar muito de viver aqui contigo. Vês? Lágrimas de alegria. Não chores, Lily fofa. Vai correr bem. Sim, sim. A minha vida está a ficar cada vez melhor, não é? Sem melhor amiga, sem praia e... a parede do meu quarto está no meio do chão. Está bem, eu prometo que isto é só temporário. Vou encontrar um lugar melhor para vivermos, mas... agora tenho de voltar para o escritório. Falamos quando lá chegar. Está bem. Onde é que íamos? Esta é a minha filhota. Obrigada, paizinho. Querida, por favor, no escritório não. Ah, está bem. Deve ser a nova lista telefónica. Tenho um anúncio de quarto de página. Olá, Sr. Trescott. Posso falar com a Lily? Não tenho nada para lhe dizer. Eu compreendo perfeitamente. Podes entrar. Ah! Pai! Ouve, se houve algum problema, vão ter de falar sobre isso. Por isso, fiquem à vontade e eu vou para o quarto da Lily. Resultava melhor se tivesse a cortina pendurada. Lily, desculpa ter dito aquele disparate. Por favor, volta. Esquece. Vai ser preciso muito mais do que uma desculpa esfarrapada para eu deixar... tudo isto. A sério? Porquê é que tu queres que eu volte? Enfim, é óbvio que te ias sentir mal. Não me ia sentir mal. Então porquê é que disseste isso? Estavas só a conversar com o teu pai e depois houve um momento de silêncio e tu pensaste... já sei o que é que vou dizer! Uma coisa cruel e maldosa que vai partir o coração da minha melhor amiga! Escuta, só era cruel e maldoso se tu tivesse dito na cara e em minha defesa pensava que a cara já ia a caminho da praia. Oh. Bom, pois a minha cara esqueceu-se do protetor solar e levou as minhas orelhas com ela. Com licença, eu tenho de atender. É uma chamada de negócios. Trescott e Associados, empresa pública de contabilidade, Margaret. Temos de parecer bem-sucedidos para termos sucesso. Obrigado, Margaret. Quero Trescott, diga. Olá, Charlie. Espera, vou atender na sala de conferências. Da próxima vez que tiveres um problema comigo, espero que me fales frente a frente e não nas minhas costas. Está bem, pronto. Eu não suporto as tuas conversas lamechas à meia-noite com o Oliver, o teu guincho esquilamster, nem do facto de tu fugires. Sempre que eu digo uma coisa que eu só disse porque estava cansada e rabugenta. E ontem à noite, eu não estava feliz, mas senti-me 10 vezes mais infeliz quando cheguei hoje a casa e vi que a minha melhor amiga não estava lá. Oh. Isso é lindo. Pai? És tu que estás a chorar? Não, sou eu, a Margaret. Margaret, recomponha-se. Então, queres mesmo que eu volte? Quero. Mas o que é que fazemos da próxima vez que uma de nós disser um disparate? Falamos sobre isso e resolvemos o assunto. Tal como uma família. A minha casa agora é a tua casa e ninguém se vai embora. Eu peço desculpa, Charlie. Eu vou ter de te ligar mais logo. A minha secretária teve um esgotamento. Som para Margaret. É verdade! Os vossos pequenos cérebros não têm hipóteses contra o Jackson Rod Stewart! Não traquei as janelas, pois não? Não! Então ainda bem que tenho uma coisa destas! E o pai ainda diz que não se aprende nada com os desenhos animados! Colegas de quarto! Colegas de quarto!